perdido. O meu coração tá perdido nas garras desse amor bandido que minhas noites encanta. Bolero, meu samba troquei por bolero. Se ele demora, desespero. Se chega cedo, me encanta. Ah, meia luz, beijo os lábios teus. Sei, nunca mais vou dizer adeus. Perdido, meu corpo em teus braços perdido. Olha só que amor descabido, tão doce, tão atrevido. Perdido, o meu coração tá perdido nas garras desse amor bandido que minhas noites encanta. Mas é bolero, eu já cansei de dança bolero. Se ele demorar, desespero. Se chega cedo, me encantar.